andava deprimido e desprezado. Nesse mundo dominado pelo vício, o meu corpo ao léu. Os amigos que eu tinha me desprezaram. Quando viram minha triste situação, o pecado me levou àquele clima. Era mesmo um escravo das desilusões. Mas em tempo eu podia acordar pra vida. Em Jesus eu encontrei a salvação. Ninguém me deu amor quando mais eu precisava de carinho. Nas sarjetas me sentia sozinho. Tinha como companheira a solidão. Ninguém me deu a mão quando eu mais precisava de abrigo. Pelas ruas procurei um amigo, mas não encontrei ninguém me deu valor. Onde estaria se não fosse Cristo? Jesus, o verdadeiro amigo, pois só Ele me estendeu as suas mãos. Todas as portas se fecharam em minha vida. Sufocado, sem saída, quase que morri. Esperança de viver já não existia. Me faltava alegria pra sorrir. Ninguém me deu amor quando eu mais precisava de carinho. Nas sarjetas me sentia sozinho. Tinha como companheira a solidão. Ninguém me deu a mão quando eu mais precisava de abrigo. Pelas ruas procurei um amigo, mas não encontrei ninguém me deu valor. Onde estaria se não fosse Cristo? Jesus, o verdadeiro amigo, pois só Ele me estendeu as suas mãos. Obrigado, Senhor.